sempre ligeiro, guardando minha vida. Sempre atento, desconfiado. A rua tá tranquila, pique escama. Nenhum pivete, eu sinto mau presságio. Tudo calmo, algo me diz que vai ficar embaçado. Nada sobe, nada desce, pra aumentar a angústia, somente eu. Os latidos e o silêncio da rua. Continuo minha caminhada numa puta escama. Só neurose, eu não devo pra ninguém nessa porra. Trombos truta de miliano, logo mais à frente. Queimo aquele, daquele jeito pra acalmar a mente. Falo a ideia com os irmãos sobre a atividade. Só quem é pra colar aqui, irmão, coletividade. Faça o elo, vou seguir a minha caminhada. Tô em casa, sei que a lei aqui é não deixa falha. Vivo aqui e aqui, já vi vários cair. Sempre assim, sempre assim, isso vai prosseguir. Mas é foda, porra da escama, cada passo aumenta. Tô ligeiro, várias cenas passam na minha cabeça. Mas firmeza eu já consegui avistar minha goma. Eu ouço carro, eu ouço moto, foda-se, eu já tô de boa. Que se foda, deve ser os boy que sempre sobe aqui pra cheirar com umas putas que eu sei que são daqui. Nada disso, uns malucos que eu nunca vi no morro. Só quem é, fica pra troca quando o barato fica louco. Salve, salve, BR, cê tá me ouvindo aí, parceiro? Salve, Golia, prossegue daí, irmão. Então, parceiro, fica ligeiro que subiu uns carros, umas motos meio suspeito aí, entendeu? Então, será que é os polícias, sujeira, irmão? Qual é que é? Ih, ó, não sei não, não sei não, mas eu vou subir aí pra te dar uma assistência no que for necessário, firmeza? Bicho, acho que já tá em cima, irmão, tá aí o maluco. O bagulho é ficar louco. Eu tô na mira do inimigo, e agora eu só posso contar contigo. Ei, parceiro, fé em Deus e as quadradas de 13 tiros. Eu sei assim que é por causa do homicídio. Ei, tru, fala pra mim se não é suicídio. Queira ou não queira, essa aqui é a cena. Lembro umas fitas que já vi no cinema. Lá fora, uma pá de polícia não vê a hora. Ora, nós é bicho solto, vamos embora. Estoura os miolos de quem abre a porta. Descarrega pra cima, se joga o revide é foda. Sempre sonhei com uma vida serena com a minha mina. Eu digo sem cocaína e menos adrenalina. Minha filha, me perdoe, mas essa é minha vida. Sou o que sou e agora não tenho mais saída. E nessa caminhada eu sempre me virei sozinho. Sou firmão com os irmãos, precisa e só sou mais um neguinho. Um neguinho que poderia até ser o seu filho. Roubou, matou, sequestrou e hoje tá puro vinho. Foda-se, eu sempre fui linha de frente. Eu e o parceiro vamos e os putos vão com a gente. Ei, louco, enxuga a lágrima do rosto. Engatilha essa porra, não esquece, tem mais no bolso. Então vamos lá, a minha mãe não vai me perdoar, porque eu não vou me entregar. E aqui o barato vai ficar louco. Aí não se liga só lá fora, eu sou tu e tu é eu, irmão. Porra, moleque, várias fitas, né? Não, mas esse pai é o último. Mas é o seguinte, Goninha já tá vindo aí, mano. O que tu acha? Não, não, velho. Vamos, mano. Que no caminho nós vê, não dá nem pra esperar, velho. Daqui a pouco os caras entram. Então vamos, foda-se. Agora? Ontem. Vixi. É nóis. Tá. Não vi da onde veio o tiro, o bagulho virou. E o meu parceiro tá ferido, demorou. É eu e ele, sempre junto até o final. Cadê tu, filha da puta, pra trazer o arsenal? Dá uma cota, porra, eu tô subindo, eu tô chegando. O barato tá estreito, não vou ficar marcando. Não vou nem esperar, é agora, vou dar fuga. No passado envenenado, se joga, vamos pra rua. Irmão, aguenta as pontas, socorro tá chegando. Anda logo, dá mais bala, pera aí, tu tá sangrando. Que nada, tá aí. Eu vou na cobertura, é nóis. Ele é firmão, vem cá, uma voz falou, entra aqui, até meio serena. Não, valeu, não, tiazinha, não quero trazer problema. Fecha a porta, se abaixa, que nós é bicho solto. A noite vai ser longa e o barato vai ficar louco. Um segundo, uma eternidade, vivo insano. Drama, mó castelo, troca a fortuna na inimiga. Drama, pique bandido, se a carapuça ainda serve. Mas espera, e só louco, põe o ódio alheia. Teste, antes a sua do que fazer minha mãe chorar. Se malandro é malandro, mané, quem tem dúvida? Se eu nasci, é consequente os baratos loucos. Se eu tô aqui, que Deus me guarde, que mundo louco. Cena de filme, sem contrato com dublê. Hollywood ao vivo, só uma chance pra viver. Se a casa caiu, a faísca subiu. Se inimigo taca, álcool puta que o pariu. Se pra Jesus nascer de deram vinagre, se pra mim ainda resta morto ou covarde. Daqui, se alguém ciscar, eu vou mirar, não vou tremer, nem falhar. Que porra, o barato ficou louco, não quero nem ver. Você vê, João, como o bagulho é? Tem dia que tu nem imagina o barato ficar louco, olha. Vê como é que é a fita. E aí, bro, como é que tá? Como é que tá? Dá pra aguentar, irmão? Dá pra ficar em pé? Tá firme, moleque. Vambora. Então, vambora.